Curitiba. Curitiba, nível 320, Pezolô 21. Pista 10, curva direita, saída Ardoa, transição Elefa. Controle 120-8. Transponder 5032, então 3859. Precisa no 320, Pezolô 21. Decola 10 com curva direita. Arbora Elefa, 1208, 5032, transponder. Então 3859, estamos no 11. Chamada pronta, 3859. Obrigado, permanece. Papá Romeo, Eco XZ Papá, copia. Salvador Marte, nível 360, o Pezolu 21, pista 17, com curva à direita, saída Arbo Elefa. Controle 120-8 e o transmodel 5046. Decola da 10 com curva direita. Leo 120-8, 1208. Pra bordo, tá pronto para o táxi? Acionamento para táxi, vai chamar a torre 1862 para taxiar da Aerostar para o pátio principal, o Eco XZ Papá. Solo Gol, Golf Bravo, autorização para ingressar ao pátio principal. Golf Bravo, vai para que portão? Confirmando? Portão 3, senhor. Autorizado. Certo. Que você papá, livre táxi, confirme, chama para cruzamento da 10 da 735 Eco, é que você papá. Livre cruzamento da 17, reporte na Lima para ingresso Pátio 1. Eco, X-ray, papá. Salvador, Guará 37. Guará 37, reporte passando externo. Reportará no externo, Guará 37. No portão 04. Coordem com a equipe de solo, tem um reboque da Gol. Vai parquear no 3, aposta livre no 4. Bravo, que Luiz, que prossiga. Confirma. O ajuste no zero no meio, bravo que luz. Correu o Guará 37, passou externo. O Eco que você papá chame 1219 para cruzamento do pátio. Portão 11, aguarda. O X-Ray Papá, táxi agora à sua frente e mantém a posição no través do portão 05, observando o Webjet que no pátio principal que está puxando no portão 04. O X-Ray Papá. Finalizando o reboque na ponte 3. Frente. Obrigado. Para manter a posição. Oi, Salvador, azul 9134, estabilizado no IAS. Azul 9134, continua a aproximação. E aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 9134. 6015, 1016, vamos ver. Direita, pode ser a 8.6. Salvador, 3259. Salvador, 3259. Prossiga no 1-1, tá livre, chame o táxi. Tava só aguardando o Citation que tava passando a reta agora. Obrigado. Mantenha essa frequência ao estacionar, frequência livre, Guará 37. Ele vai manter essa frequência, pode estacionar aqui, Guará 37. Salvador Web, 8-1-1, no ponto de espera, pronto, de droga na arma. Afirmativo, aguarde instruções no ponto de espera Web. Agora pode esperar, Web, tudo bom. Azul 9134, autorizado pouso, pista 10, 1 centena, 089. Pouso na 10, Azul 934. Acionamento da decolagem do braço Luiz, que o ajuste no zero no meio. Boa, boa tarde. No meio. Salvador, bom dia, Xené 63, 1-1, uma informação quilo. 3-11 ao Xané, bom dia, guarde a conta 1016. 16, previsto arbórico. Tael. Bravo que Luiz, que livre acionar ataque, champanhe ingresso no 7, 1 no 0 no meio, ajuste. Xané 631 no ponto 4. Pronto, 4, 631. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1 no 0 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 2, 0, 8 e aciona 5052 no 3.1. 360, decolada neve, curva direita, saída árvore. Transição Elefa, apertura 21, rota, conforme 208, controle 5052 no 3.1, 6391. Correto, portão 7, chama pronto para o inspecionamento, assinei 6391. Demora. Afirmativo, Web 5891, vento 090 graus com 10 nós, o azul está livrando agora, está autorizado a decolar. Azul, decolagem, Web 5891. Alfa, antes da Juliette, reporta o azul 94. Eco, acessei papá, alinhar e manter pista 10. Salvador, 3859 para o táxi, nós temos um nome a minha bordo, 4 horas e 30, alternando Porto Alegre. Dando 3859, táxi via Pátio, Indy, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, espera torre 118, nesse momento, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 1-0 no meio, Pátio, Indy, Alfa, ponto de espera da 1-0. Nós 1-3-4, após a passagem do Airbus da TAM, iniciando o táxi a partir da posição 1-1, após a passagem do mesmo autorizado ingresso Juliette, posição 0-1. Ok, dando passagem ao Airbus da TAM, ingresso na Juliette, 0-1. 4-9-3-4. Papá, uma centena com 109, está autorizado a decolar. Doutor Salvador, bom dia, hotel 3732. 3732, continua a aproximação, pista 10. 3732. Ciente, mantenha ponto de espera. ECA que se papá 120.8. 208. TAM 3732, autorizado pouso, pista 10, uma centena com uma dúzia. Autorizado pouso na pista 10, TAM 3732. Oi, Salvador, voo 982, estabilizado, trem baixo travado. Voo 982, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 82. Passou uma melhor coordenação, senhor, o 3859 após a passagem do tráfego Airbus, aqui na curta, aqui na ponte alinhar e na ponte de braço de colagem. Não, o senhor será autorizado após o gol que está passando externo agora, ok? Salvador, Oceanair, bem à frente, o Nuno Papuche no 07. 07 autorizado, reporta táxi, Oceanair 3, Nuno. Reporta táxi, 63, Nuno, da Oceanair. TAM 3732, libera direito, 121, décimo 9, seu solo fosse 48. 219, 3732. Solo Salvador, TAM 3732, livrou, se escuta. TAM 3732, táxi lento via Alfa, e mantém a posição em seu táxi 3 Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa até a Juliette, mantendo a posição, 3732. E apenas aguardar o táxi do Airbus da Oceanair, já no push no 07, ok? Ah, ciente, do Tavisol, TAM 3732. 982, aos 50, direito 219. Direita 219, obrigado. Três oito cinco nove, uma centena com 109, livre decolagem. Bravo que Luiz, que é autorizado ingresso no 7, MLA de pronto. Ingresso. Alfa, Santa Julieta, portará 82. Novo, Lúcia, né, 63, no nosso ataque, 2719, 30, 50, 80, valeu. B? 119. Entidade cria pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre, em 1, 18, decimal, meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 3732, após passagem do Airbus da Chanel, ingresso Juliette, 10 é o portão. 3732. Gol no 982, táxi Alfa, Juliette, 05 é o portão. Alfa, Juliette, 05, portão para o gol, 1982. Decolou 52, 120, decimal 8. 208, boa, bom final de semana. Luiz, que é autorizado a decolar a pista no 7, 120 graus, 08 nós. Na 6319 na Lima tem pista 10. Bravo que Luiz, que decolou ao 55, ingressa no corredor Axé, chama o controle 120, decimal 8. Xené 631, confirmando livre decolagem, uma centena com 10. Decolagem, Xené 631. Torre de controlamento, Salvador, bom dia, Papai Romeu Whisky, Bravo Whisky, passou Duna, estável no local. Que Bravo Whisky, chama passando externo, intenção é pouso, pista 10 ou circular no CET, confirme. 10. CET, continua a aproximação. Beleza. Decimal 8. Whisky Bravo Whisky, livre pouso no zero, 110 graus, 1 a 12 nós. Passou externo, fui, aliás, baixou e travou. Livre pouso Whisky Bravo Whisky.